mala aí já se adaptou com o tal de fax. É, sim. É, inclusive eu tenho passado uns fax com uma umas manchas pretas ali no não, papel, não? Retrato da China, tenho passado lá pro compadre. O compadre não recebe? Hoje, recebi um fax que tinha uma bunda. É, não. Achei que era tua, que quem tem recebido teus fax é o dilúvio. Pois é, dilúvio, né, amor? Dilúvio ali, sacou? Dilúvio. Vocês estão falando na libertação do Mandela, individual de cada um. É o pessoal tem recebido. É, pois, o compadre Euclés está saindo do chinaredo, onde tinha gasto todo o dinheiro, né? Chegou no táxis. Táxis? E aí, pediu pro taxista, o Macheba, agora. Quanto é que ia até o hotel Paineira? Mas... porque sabe que o compadre de Euclésio é profissional, né? Ele vai trepar em outra cidade. Pra não ficar falhado na zona. Pra não dar nas vias. É, geralmente sai mais caro o frete que a mercadoria, né? Ô, Magê Bagualo, quando tu me cobra pra levar até o Hotel Paineira? É, R$30, disse o taxista. Mas cheio, eu só tenho R$20 que o resto eu gastei no chinaredo. Tu me leva? O cara disse que os R$20 levava até onde acabasse. Acabasse os R$20, ele parava. É dito e feito, mas meio contrariado. Era o único táxi. O compadre Euclés foi, né? Aí na madrugada ali, umas 8, 4 no hotel, parou. O táxi disse, é aqui. O compadre Euclés foi furioso, caminhando, solito. Com a mão na peixeira até o hotel. O calo latejando. Sábado seguinte, novamente em outra cidade, na mesa, no caso, era um hábito que o compadre tinha de querido. Esse foi pro bingo na frente do chinaredo, ganhou uma bolada e aí na saída, como era bem mais cedo, o ponto de táxi estava lotado de táxi. Aí o taxista da outra noite era o último da fila. O compadre foi lá no primeiro taxista e perguntou: oxê, eu tava necessitado de uma china, mas eu olhei pra ti e me agradei da tua carinha. Quanto é que tu me cobra, assim, se eu quiser um serviço contigo? O cara disse, mas tu tá louco? Mas é um gaudério, um homem desse, sério, me propõe imundícia dessa? Sai daqui! E aí foi indo, né? Foi no segundo, terceiro, quarto, quinto. Nada. De taxista em taxista, até que chegou no último. Que era o mesmo que tinha largado ele no meio da faixa no outro dia. Aí chega na janela do cara e diz: ô, Chebagual, quanto é que é até o Hotel Paineira? É R$30, como eu já lhe falei no outro dia. Ah, mas hoje eu tenho, então vamos. Entrou no táxi, abriu a janela do táxi e passou abanando pra todos os outros taxistas, fazendo sinal de positivo. Esse aqui tá bom.